Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Ela quer... Ela quer um pouco de... Fake, baby. The golly, he sent me the magic. Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho. Vampira quer sugar minha alma. Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada. Na cama essa garota apela, tira todas as gripes, joga tudo no chão. Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que horas são. Meia noite, você vindo pra cima de mim, gemendo, me chamando de vida. Cê não lembra? Como assim? Meia noite 15, mais um beck bolado, mais um copo de gin. Não tem por que fingir, no estalar de dedo desce sua calcinha. Quase uma hora com essa garota no quarto, se acalma que eu não sou de ferro. Gole na água e fudendo, me acorda no rosto dela batendo. Pede pra que eu não deixe marca, garota, foda-se, vou deixar assim mesmo. É que eu sou teimoso desde pequeno, cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho. Ela senta tão bem que eu até perco a fala. Ela quer até perco a fala. Substâncias ilícitas deixa acordada. Na garrafinha dropa uma. Cê sabe que eu sumo e apareço do nada. Isso te conforta ou deixa mágoa? De anjo eu só tenho a cara. Então agora dança pra mim. Ela quer um pouco de tudo que eu tenho. Vampira quer sugar minha alma. Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada. Na cama essa garota apela, tira todas as gripes, joga tudo no chão. Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que horas são. Meia noite, você vindo pra cima de mim, gemendo, me chamando de vida. Cê não lembra? Como assim? Brazil, just tell me how you feel. Brazil, I've been really trying to chill in the favelas, running up stack on my cheddar. My life a novella. She want me, I say it's whatever. Ooh, girls be riding through your city. Ooh, bad bitches fucking with me. Ooh, I do whatever I want. They rob with the Uzi, my car's always up, so I'm having a flaunt. Flaunting. I'm going out tonight. Wanting. All you see is flashing lights. That's my type, girl. Oh, I think I like her. Like her. Ela quer um pouco de tudo que eu tenho. Vampira quer sugar minha alma. Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada. Na cama essa garota apela, tira todas as gripes, joga tudo no chão. Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que horas são. Meia noite, você vindo pra cima de mim, gemendo, me chamando de vida. Cê não lembra? Como assim?